todo o seu corpo está profundamente relaxado. Você se sentirá muito bem enquanto realize esse exercício. Imagine que você está num local vazio, totalmente branco. Não existem limites ou bordas. É um ambiente vazio e pronto para que você crie qualquer coisa dentro dele. Visualize em sua frente um copo de vidro com 10 cm de altura. Ele está vazio e é totalmente liso. Ele gira no espaço e você o vê por todos os eixos. Estenda seu braço direito e coloque-o na palma da sua mão. Uma vez que ele estiver na sua mão, você começa a perceber que, vindo do fundo dele, um líquido branco começa a subir. É leite. Ele vai subindo e preenche até metade do copo. Então para de subir. Movimente um pouco a sua mão e sinta que o copo está estável nela. Levemente, mova a sua mão para cima e para baixo. Sinta o peso atual do copo. Pare. Observe o líquido voltar a subir. Ele chega até poucos milímetros da borda. Movimente a mão novamente. Sinta que o peso se alterou e o copo agora está um pouco estável em cima dela. Suavemente, dê 3 passos equilibrando o copo na palma da sua mão. Sua mão treme um pouco. O copo está pesado, mas ele continua em cima dela. Dê mais um passo. Só que quando você dá esse passo, a altura do copo aumenta em 1 centímetro. Ele agora tem 11 centímetros de altura. Observe o líquido subir novamente e ficar de novo a poucos milímetros da borda. Dê mais 5 passos. E a cada passo, você vai ver o copo aumentar 1 centímetro. Quando você para, o leite começa a subir e mais uma vez fica próximo da borda. O copo agora tem 16 centímetros. Ele está bem mais pesado e instável do que antes. Você vai dar mais 4 passos. Vai ver o copo aumentar e quando você parar, ele vai preencher com leite. Observe o copo agora, ele está bem instável, ele pode cair a qualquer momento. Então você vai fechar um pouco a sua mão, de forma que você agarre o copo. E agora que você está segurando ele com força, você vai começar a virar a sua mão e você vai ver o leite começar a cair. O leite vai derramando, mas ele vai se evaporando conforme ele cai, ele não chega nem a tocar o chão. Derrame todo o leite até que só sobre o copo. Observe o copo vazio e sujo. Agora você vai arremessar esse copo para cima e enquanto ele estiver no ar, você vai ver ele se desfazer numa névoa. Abaixe o seu braço. Agora, à sua própria maneira, vá despertando do estado de relaxamento. Lentamente, sinta suas pernas e seus braços. Bem devagar, vá abrindo seus olhos. Volte a seu nível normal de consciência. Você está se sentindo muito melhor. Em alguns instantes, você estará completamente alerta. Desperte. Observe o mundo ao seu redor. E assim termina a nossa visualização. Tudo bem com você? Não foi nada muito complexo ainda, mas nesse exercício, diferente do anterior, já vimos a forma se transformar e o objeto ser preenchido por algo. Espero que você tenha obtido sucesso nesse exercício e tenha realizado ele com tranquilidade. Como eu já tinha dito, é interessante que você repita esses exercícios algumas vezes. Em cada etapa, nós vamos incluindo mais detalhes. Deixe aqui nos comentários as suas percepções e dificuldades. Mais uma vez aqui é o Grola, esse foi o exercício Piruleta e até a próxima semana. Continue ouvindo Magicando. Abraços!